acabei de lembrar que eu tenho que tomar banho e se arrumar. Tá tendo? Já cheguei. Pronto, vamos! Eu quero sucritos. Deixa eu ver quanto custa. Que custa legal. Acabei de lembrar que eu tenho que tomar banho e se arrumar. Tá tendo? Já cheguei. Pronto, vamos! Eu quero sucritos. Deixa eu ver quanto custa.